amo, só bebi demais. A rua vazia, molhada de chuva, o banco do meu carro me lembra da tua nuca. Um copo de bebida queimando na garganta. Eu fui a tua vida, agora eu sou lembrança do maior amor do mundo todo. Nós vimos quase tudo de uma ponta a outra. Sabia como dilatar teu olho. Me lembro do dragão nas suas costas, na minha cama. Me dizem, o mundo tá nas suas mãos. Deixei escapar então. Não, é claro que eu não te amo, mas tentar te esquecer já é lembrar de nós. E se eu lembrar não me responde. Eu juro eu não te amo, eu só bebi demais. Não, é claro que eu não te amo, mas tentar te esquecer já é lembrar de nós. E se eu lembrar não me responde. Eu juro eu não te amo, eu só bebi demais. Você vai rir pra mim de um jeito tão distante. Vou me condenar mais tarde. Me dizem, o mundo tá nas suas mãos. Deixei escapar então. Não, é claro que eu não te amo, mas tentar te esquecer já é lembrar de nós. E se eu lembrar não me responde. Eu juro eu não te amo, eu só bebi. É claro que eu não te amo, mas tentar te esquecer já é.